andrecidismoral.com.br. Saindo de férias, só pode ver dizer apaixonado. Ô, Cassandra Ferre! E não tive produções eletros. Respeito esse dizer. Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi. Sem dar tchau, me deu fama de boi. Eu comprei casa e chamava pro bebê. Eu sonhei tanto de tomar. Não levanto nem pra tomar banho. Eu trabalho na cameira. E os boletos insistem em chegar. A luz dá pra cortar. E sabe a fundo no poço eu tô lá. E se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra de cão venda tudo. E se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de dinheiro e tomar com cachaça. Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra de cão venda tudo. E se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de dinheiro e tomar com cachaça. Se o vício não matar, saudade mata. Sucesso, meu parceiro, que ri. Mas eu não me sei apaixonar. André Cedrins, o mural de Ibicoara. Segue lá no Instagram, arroba a Mauri Freire Oficial. Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi. Sem dar tchau, me deu fama de boi. Eu comprei casa e chambal pro bebê. Eu sonhei tanto de tomar. Não levanto nem pra tomar banho. Eu trabalho uma cabeira rando. E os boletos insistem em chegar. E a luz dá pra cortar. E sabe o fundo do poço, eu tô lá. E se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra de cão venda tudo. Virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de dinheiro e tomar com cachaça. E se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra de cão venda tudo. E se eu virar manguaça, vou pegar esse seu coração de dinheiro e tomar com cachaça. Se o vício não mata, saudade mata. Você é mais uma da cara do seu paredão, bebezinho. Vai no piseiro que você respeita. Bota no paredão.